ser quem sou, mas sem parar pra pensar. Sigo estrada, sigo pistas pra me achar. Nunca sei o que se passa com as manias do lugar, porque sempre parto antes que comece a gostar de ser igual qualquer um. Me senti mais uma peça no final, cometendo um erro bobo decimal. Na verdade continuo sob a mesma condição, distraindo a verdade, enganando o coração. Pelas minhas trilhas você perde a direção. Não há placa nem pessoas informando aonde vão. Penso outra vez, estou sem meus amigos. Retoma a porta aberta dos perigos. Na verdade continuo sob a mesma condição, distraindo a verdade, enganando o coração. Na verdade continuo sob a mesma condição, distraindo a verdade, enganando o coração. Enganando o coração. Enganando o coração, enganando o coração.